y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador. A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, ouvintes, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Interweb. Estamos de volta, hoje é 7 de maio, é o primeiro dia do ano, aliás, do mês de maio de 2011. E eu espero, sinceramente, que este fim de semana seja realmente muito positivo para vocês. Estamos a dar início, então, a mais um fim de semana e a mais um Friday Night com grandes músicas. Hoje vamos andar mais pelas novidades, pela dança dos últimos dias, dos últimos meses, e que, enfim, vamos pôr-vos a par daquilo que anda a ser feito na música de dança. Para começar, vamos ter aqui uma música bombástica. Hoje vamos começar na sequência de 5 músicas com, por exemplo, a Trouble Night, um mix que foi feito há muito pouco tempo da Celine Dion e desse seu tema a Trouble Night. Vamos ter também aqui um mix da Cher, vamos ter de Taya Cruz Lit a Bad Girl com David Guetta. Mas aquela música que vai iniciar a edição de hoje, mais uma do Friday Night, é espetacular, é um tema bombástico, um tema excelente. Chama-se Till the World End e é de Britney Spears, mas é um remix excelente, espetacular. E se gostam de libertar energias, então este é o momento apropriado. Bem-vindos a mais um Friday Night, juntem-se a nós destes 120 minutos de programa e vão ver que não se vão arrepender. Venha a música, antes a contagemzinha, vamos partir para a aventura! 5, 4, 3, 2, 1. Smokers. Watch it. Smokers. Like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing over there, shaking her ass from the left to the right, moving it fast every time all night. I wanna see her move to the left all night. We can do it there if she want it all right. Look at her go on the dance floor, she's amazing. She moves, girl, I want more. Keep it going, girl, 'cause you're arms open wide. The dream for you was just burning me up inside. Is that all right? And trouble night crept in your room, woke you from your sleep to make love to you. Is that all right? I drove all night. Trouble. Haven't seen the last of me. Só a primeira sequência de várias que vão compor esta noite de sexta-feira, ou neste caso de sábado, do nosso Friday Night, um Friday Night com muitas energias positivas para este fim de semana. Esta é apenas a primeira noite e eu quero que aproveitem da melhor forma, claro está, na companhia da Rádio Interweb e minha também, claro está. Ora bem, mais 5 se aproximam, mais 5 grandes músicas, algumas novinhas aqui, fresquinhas a chegarem à Rádio Interweb e ao nosso Friday Night. A primeira é aquela que vai iniciar a segunda sequência desta noite, chama-se Love Life e é a nova de Kate Ryan. Já estão à espera, não é? Kate Ryan é só mesmo para a dance music, aquela que nos faz ainda assim balançar ritmos diferentes daqueles que vimos na passada semana, mas mesmo assim com muita energia. Pois muito bem, vamos ouvir aqui Kate Ryan com Love Life, vamos ouvir DJ Alpha com Life Goes On, vamos também ficar com outros DJs, por exemplo o DJ Zé Luís, que está nesta altura com o Live Set, ele vai-nos trazer Mamba e a Hits, o tema do carnaval deste ano. Enfim, grandes músicas para ouvir, para conferir em mais uma sequência de 5 músicas que se inicia agora. Friday Night.

bellissima musica, è brutale, non votes per te. Thank you. Já vai longa noite neste Friday Night aqui na Rádio Antena Web. Muita energia neste estúdio. Espero que também desse lado muita energia para que comece em grande mais um fim de semana para estar na companhia da vossa Rádio Antena Web. Ora, vamos para mais uma sequência de 5 músicas e para mais uma contagem que nos vai levar à pura da loucura. Pois muito bem, vamos ter aqui nomes como Shakira, vamos ter KT com o tema Disco Beach, vamos ficar com mais 5 músicas ao todo e a primeira, bem, a primeira é um espetáculo, chama-se Please Don't Stop the Music e é um remix brutal de Rihanna. São estas 5 músicas que vão poder ouvir, ou esta é uma das 5 músicas que vão poder ouvir, é a música que vai dar início à terceira sequência desta noite de mais um Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Please don't stop the music. track for all the bitches out there, shaking their ass like they just don't care. Ooh, oh, I, they just don't care. J'aimerais boire un verre de boisson de champagne. C'est pour la petite qui boit du champagne. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm a crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that so many angels surrounding me, and the clouds I see are below, telling me what I already know. The sun couldn't be brighter, and the moon at night like a tune I like. It's such a joy that my lips can hold anymore.

E é assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais um Friday Night. É verdade, o tempo está a esgotar-se e já só me restam minutos para mais 5 músicas nesta 12ª edição do Friday Night aqui na Rádio Interweb. Pois bem, vamos ter Michael Jackson, vamos ter Lady Gaga, vamos ter tudo e mais alguma coisa para acabar em grande esta noite de sexta para sábado, e que eu espero de veras que tenham aproveitado ao máximo. Ouvintes, vamos começar esta grande seleção musical, mais uma sequência de 5 e a última edição de hoje do Friday Night. Vamos começar em grande com Jennifer Lopez, recordando Waiting for the Night. Vamos acabar também em grande com Rising Sun. Esta música de 2003 fez um sucesso estrondoso na Alemanha e que nós hoje trazemos aqui para fechar mais uma edição do Friday Night. Foi um prazer estar convosco. Façam um favor, sejam felizes e aproveitem as energias deste Friday Night ao máximo. Até para a semana! Here we go! Here we go! girl was obsessed. The girl I could not trust. The girl was bad. The girl was dangerous. mais música na Antena Web. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.